Não deixe na cama, se não quiser encontrar quem queimou na chama. Meu nome é Freddy Krueger, Henspeak Wood, trabalho no jardim de infância. Eu era conhecido, o bom do jardineiro, amigo das crianças. Mas seus pais descobriram meu segredinho. A verdade foi contada por seus filhos. Eles decidiram acabar comigo. Aqueles malditos me queimaram vivo. Tudo tá pegando fogo, chamas derretem meu corpo. A dor me deixando louco, mas saibam que eu não tô morto. Retornei como um demônio, horrível monstro medonho. O mal me fez poderoso, eu vou controlar seu sonho. Eu tenho aviso pra você. Não deixe na cama, se não quiser encontrar quem queimou nas chamas. E essa noite veio te matar. Bons sonhos. Fazer com que corte a própria garganta. Depois a Cris me despertou quando quis reviver suas memórias de infância. Vou te matar na frente do seu namoradinho, partindo você no meio, eu te atravesso com as minhas lâminas. 3 dias de insônia vão te colocar em coma. Num pesadelo eternamente, pra gente brincar pra sempre. Então sofre, toda risada. Sete minutos, Sidney's Gavin's Beats, Ned Hits.